como se fosse aquarela. Então fiquei meio de tela, me disseram que era certa a vantagem do som. Otário é quem espera com o evento na panela, pra sair com a galera e comprar tudo do bom. Me desculpe meu parceiro, mas essa é minha ideia. Às vezes indiscreto, como sempre é concreta. No corro de esparrela, enquanto vivo nessa terra. Se um novo é sem estreia, a piada é sem comédia. No caminho é uma pedra, mas no pódio é champanhe. Sem pensar em queda, só no topo desse ranking. Não penso pequeno, pois o tempo se mantém propenso. Fruto de muito fermento, YKCN. Essa eu recomendo, a verdade é nua e crua. Se não soma, então suma. Minha vida eu mesmo cuido e você cuida da sua. 0800, de graça é o talento. Mas ninguém nasce sabendo pra meter a cara e chegar fudendo. Olhares, olhares, olho gordo tem milhares. De óculos escuros, usando seu disfarce. Sempre no encalço do nosso combate. Diga lá, maldição. Pangaré nocaute no primeiro round. Ua, olho gordo seca o prato. Ua, tentando achar o ponto fraco. Ua, apelar eu sei que é errado e repetir o que os outros falam, pra mim é papagaio. Ua, olho gordo seca o prato. Ua, tentando achar o ponto fraco. Ua, apelar eu sei que é errado e repetir o que os outros falam, pra mim é papagaio. Bagulho é pilantragem, a vivência dos malandros é ficar na sacanagem. Tô me fazendo tanto, aí eu vi vantagem. Eu queria um conselho, ela me deu uma massagem. Xarope, chuchupa, me chama de truta. Pra entrar nesse ringue ainda põe peso na luva. Suquinho de uva, seu filho da fruta. Não atrasa minha vida, de ré, seu uruca. Mas perde a noção, Thiago é doidão. Faz rima sem mente e escreve sem mão. O din-din tá difícil, nós tamo no ofício, mas sem ideia torta igual alguns que se acham bicho. Vixe, olha lá o mister passando na rua, quero ver a consideração quando a falsa for sua. Já tô acostumado ao que tem na parada, moral você tem, mas só se tiver em alta, saca? Mentira, verdade, será que esses playboys já ouviu falar de humildade? Qual é, maluco, tá me tirando, covarde? Não olha não pro meu copo, isso aqui é mesmo conhaque. Moleque novo não sabe e nem procura saber. Sintonizei aqui, Kikan, se quer apresenta você. Tá me olhando demais e me deixou fuditara. No mesmo canto lá atrás, vai ser melhor que semana passada. Ua, olho gordo seca o prato. Ua, tentando achar o ponto fraco. Ua, apelar eu sei que é raro e repetir o que os outros falam, pra mim é papagaio. Ua, olho gordo seca o prato. Ua, tentando achar o ponto fraco. Ua, apelar eu sei que é raro e repetir o que os outros falam, pra mim é papagaio. Não seja a plateia, seja o protagonista. Riponha na cabeça uma ideia otimista. Se liga nesse som que agora tá na pista. Mandando pra bem longe, energia negativa e fazer capa de bacana. Isso é coisa de mané. Então não finja ser, pô, quem você não é. O que me deixa revoltado é toda essa fofocaiada de gente que fala muito e acaba dizendo nada. Cego é quem não enxerga a essência da vida. Com a boca cheia de palavras e a mente vazia. É assim, infelizmente, por aí tem muita gente falando muita merda sem conteúdo na mente. Porra, a vida é muito louca, cheia de aventura, e cada um tem o direito de viver sua loucura. Ua, olho gordo seca o prato. Ua, tentando achar o ponto fraco. Ua, apelar eu sei que é errado e repetir o que os outros falam, pra mim é papagaio.